Gaceta e Planeta. Futilidade pública. A fantasia sexual é muito importante. É, mas se aparecer alguém fantasiado de Bambi Imperial ou Esplendor e Delírio de Catarina a Louca querendo papo contigo, é melhor sair fora que é feio, né? Ricardo está na praia comendo uma mulher. Mas o vento e a areia começam a incomodar a foda do casal. Ai, Ricardo, por que você não vai lá no carro e pega a minha canga, hein? Ricardo interrompe a trepada, vai até o carro e estica a canga na areia. Recomeçam a trepada, mas o vento e a areia continuam atrapalhando o casal. A canga se mistura com os corpos dos dois amantes. Para, Ricardo, para. Assim não dá. Tá incomodando muito. Meu bem, arruma alguma coisa pra segurar essa canga. Droga, tá bom, eu vou. Ricardo interrompe a trepada pela segunda vez. Anda pela praia até que encontra 3 engradados de cerveja Antártica. Ele pega os engradados e coloca cada um em cada uma das pontas da canga. Recomeça então a função. Mas a ponta que sobrou livre continua incomodando a trepada do casal. Benzinho, pelo amor de Deus, Benzinho, arruma alguma coisa pra segurar essa canga, Benzinho. Mas que saco, hein? E mais uma vez o infeliz do Ricardo interrompeu a foda para procurar algum objeto que pudesse segurar a ponta da canga que sobrava. Enquanto isso, a moça ficou esperando de bunda pra cima. Foi aí que apareceu um bêbado. E ele viu aquela mulher, de bunda pra cima, deitada numa canga segurada por 3 engradadas de cerveja. Ele não teve dúvida. Tirou o pau pra fora e carcou a mulher na hora. Quando terminou o serviço, o bêbado comentou. Só mesmo a Antártica pra fazer uma promoção dessas. Frases de efeito moral. Se no Brasil tudo acaba em pizza, que pelo menos trago a minha com bastante orégano. Saúde faz mal à saúde. Remédio falso é uma caixinha de surpresas. E atenção! Impasse nas pesquisas para a cura da AIDS. Os ratinhos de laboratório se recusam a continuar sendo enrabados. Juquinha, o que você vai fazer quando for grande como eu? Dieta! Extra, extra, saiu um novo supositório de Viagra! Deve ser pra curar a bunda mole.